errei demais, perdi as contas. Olhar pra trás jamais, já me afronta. Me diz por que se sente tão infeliz. Somos um só nessa vida que me diz. Olha bem pro seu passo nessa estrada. Como diz o César, uma vida compartilhada. Afeta o meu mundo como afeta o seu. Eu piso errado no que você escolheu. Escute o grito da sua própria voz. Sua alma e seu espírito querem ficar a sós. Missão, evolução, eu fui escolhido. Pode avar nessa garganta que se sente oprimido. Eu quero viver e como vive os reis. Eu quero viver e bem igual a vocês. Igual a vocês. Eu quero viver e como vive os reis. Eu quero viver e bem igual a vocês. Igual a vocês. Nem quero ver tristeza em você. Por favor, pelo amor. Pode crer. Demorei pra chegar aonde estamos. Deixei pegada por onde vim e por onde andamos. Quer me rebaixar? Vai fundo, irmãozinho. Enquanto tu perde seu tempo, eu evoluo sozinho. A moeda hoje em dia vale mais alto que sola zoada. Mais que um peão de skate. Um rolê da madrugada levada. Sendo nada com grana na mão, tá implantada na sua alma essa fissura de cifrão. Recentemente minha mente dá um nó. Nessa vida só, mas só entre o pó. E tu fica só. Se sente oprimido. Cadê o melhor? Seu melhor inimigo. Já nem posso confiar em ninguém. Eu quis plantar o bem, cortei e joguei pro além. Como se rega a bondade com falsidade. Quer ser meu amigo? Vai ser longe de mim sem maldade. Nunca vão me achar. Eu me mudei pra outro lugar. Ooh.